porta abriu. Você surgiu em minha frente, sem querer sorriu. Descontente, era um dia frio. Eu te sentia tão ausente, ainda preferiu me deixar. Quando a lua vem iluminar o caminho escuro, eu sei que ela deve estar pensando em vir me procurar. Não vai ser fácil assim pra te esquecer. Descontente, era um dia frio. Eu te sentia tão ausente, ainda preferi me deixar. Quando a lua vem iluminar o caminho escuro, eu sei não pense que você é a única pessoa que vai me proteger. Quando a lua vem iluminar o caminho escuro, eu sei esquecer.